Espírito Santo, como eu posso sentir a tua presença? Sentir teu amor envolver toda a minha vida. Filho, abra agora a porta do teu coração, deixe eu entrar. Me dê uma chance e então você vai dizer: te amo tanto, tanto, tanto, que não sei como expressar minha gratidão, meus sentimentos. Meu desejo é te louvar. Tu mudaste a minha vida, para sempre vou te amar. Posso alcançar a minha vitória, rendo a ti o meu coração, minha alma te implora. Filho, tenha fé, estou contigo, nunca te abandonei, espere em mim, porque a vitória eu te darei. Te amo tanto, tanto, tanto, que não sei como expressar minha gratidão, meus sentimentos. Meu desejo é te louvar. Tu mudaste a minha vida, para sempre vou te amar. Tu mudaste a minha vida, para sempre vou te amar. Te amo tanto, tanto, tanto, que não sei como expressar minha gratidão, meus sentimentos. Meu desejo é te louvar. Tu mudaste a minha vida, para sempre vou te amar.